Prova, guarda presente pro Israel. Hermia 3105, boa tarde, contato radar, suba via saída da El para nível de voo 360. Sobre saída da El, até o 360, boa oportunidade, vamos direto da El ou Leda? Prezado, após 2000, Leda, 6315. Após 2000, Leda, grato, 6315. Bono 256, chame Centro Recife, 12685, alterna 125, decimal 4. Recife 2.85.5, Bono 256. 6.3.2.6, afirmativo. Já autorizado o pouso, pista 10, vento 1.20 graus, 1.09. Já autorizado o pouso, pista 1.0, 6.3.2.6. Controle, Mike Juliette com Romeu de Itapuã, para TGL em Serra Ruiz e Delta Lima. Gente, Mike Juliette Romeu na escuta permanente do controle, 500 pés via Litoral Sul de Salvador. Litoral Sul, 500 pés permanentemente, o Mike Juliette Romeu. Copiei o POB. 1-1-0. 7-0. A direita vem Índia no ponto de espera por 1895, ajuste 1018, boa viagem. 1018 agora, libertar. Ponto de espera da 1-0, 1895, Xanete. É 1-4-2, obrigado, Salvador. Bom, Salvador, boa tarde. 6-3-2-6, Xanete, Bruna Passos Trotti. 3-2-6, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, sua Juliette reportará, 6-3-2-6. Solo Salvador, boa tarde. Oxalé 6-3-2-1, no seguinte daquilo, autorização 360, Brasília. 6-3-2-1, está autorizado para Brasília, nível 3-1-7, nível 360. Controla da 1-0, curva direita, no perfil da Arbor LF. 5455, transponde, controle 120, decimal 80. Vado Brasília, nível 360, conforme a rota do plano, aerovia Bezulu 17, decola 10, primeira curva direita, saída árvore, transição elétrica, aciona 5455, controle 120, decimal 8. 321, correto, chame pronto, feedback para metro 62. Chamará no 62, 6321. Só reiniciar o táxi. Autorizado, alinhar e decolar, vento 130 graus, 109, 6142. A gente decola, 1-0, Janeiro, 63, avião é uma... Salvador, uma boa tarde, Azul 4065, informação Kilo para autorização Campinas. Azul 4065, está autorizado para Campinas, via o Pesolu 90 até Pobago, após o Pesolu 16, e segue conforme. O nível autorizado 340, decola da 190, curva direita, no perfil da Dael, Leda Motiva. Transponder 5462 e o controle 120 decimal 80. Obrigado, Campinas de 340, decola da 10, curva direita, da El Leda Morte, depois do 10 pro Bar, depois do 167 conforme. Aciona 5462 e controle 208 azul 465. Só não copiei o nível, 340. 340, confere. Correto, chame o próximo 340. Solo Salvador, boa tarde, 1884, na posição 2, sim, sem informação, quilo para autorização de tráfego para Aracaju. Tomando o tráfego, chamou o solo? 1884. Confirme o horário do plano? Aos 15. Gente, eu não tenho plano ainda no sistema. Daqui a mais ou menos 3 minutos ele aparece aqui pra mim e eu chamo pra cota. Eu acho que saída prevista novamente para Aracaju é Puca. Qual o nível? É o 230. Puca. Puca, chama Aracaju. Puca, chama Aracaju, obrigado. Salvador, eu vou 967, gente, da informação quilo, por acaso seria a nossa autorização pro Galeão? Afirma, Galeão está autorizado 360. Via Open November 857, decola da 10, curva direita, no perfil da Dael, Leda e Irume. Aciona 5475 no transponder e o controle 120, decimal 80. 5 decimal 1. November 857, decola da 10, primeira curva direita na Dael, Leda, após Irume. Transponder 5475, controle 120, decimal 8, voo 1967. Correto, confirme somente a posição do pátio? Está na 10. Chame pronto. Chama aí. Controle Salvador Xanair 6142, 2.700 na Puca. Xanair 6142, boa tarde, contato radar, subir e manter nível de voo 350 via Puca. 350 via Puca, Xanair 6142. Alô, Salvador, muito boa tarde. 1097, final 160, 5 batidas. 1097, boa tarde, senhora, identificação via chegada bom, filho. Esse mantenha 4 mil pais de ajuste de altímetro no 098. Terceira, 4 mil. Vou no 097. Autorizado para Aracaju, nível de voo 230, via Golf 677. Decola da 1-0, curva à esquerda, no perfil da PUCA, Jamo, Aracaju. 5506, transponder, 1208, controle. Autorizado 230 para Aracaju, decola da 1-0 com curva à esquerda, via Golf 677, PUCA. Jamo, Aracaju. 5506, eu transponder 1108, é o controle gol 1884. 1884, procedimento correto, chame para o nosso de especionamento. Estarei gol 1884. João, como Serra Índia com Índia, Mike, Juliette Romeu. Mike, Juliette Romeu, frequência livre para auto, coordenação e gols. Livre na frequência, agradeço o excelente trabalho, Mike, da Tchamon. Seu Charlie, Alfa Charlie, chame Centro Recife. Frequência 12685, alternativa 12685. Área 125, decimal 45. Pronto para cópia? 2009, copia. Autorizado para Ilhéus, nível de voo 240, decola da 190, no perfil da Coral, primeira curva direita, no perfil da El, primeira curva direita, da El, transição Coral. Via Golf 677 até Ilhéus, em Ilhéus modifica, segue visual 065. Transponder 5472 e o controle 120, decimal 80. Estamos autorizados, nível 240, decola da 10, curva na direita, da El, transição coral, curva 77, Ilhéus, modifica visual 065, 5472, o transponde 208, controle de saída, voo 2009, chamaremos quando pronto para o push de acionamento no portão 8. Alô, música né? 3602 na 06, portão 8, voo 2009. 2009, portão 8, autorizado, chefe de ataque. 2009, amarelo, 2009. Mais atenção, cadê? Quer 321 na escuta? 321. Quer descer o push? Não, ainda não, mais um minutinho. Deixa o comando totalmente pronto para o push. Ok. Para o táxi, 2009 com 137 a bordo. 2 horas de autonomia, terminal Aracaju. 2009, autoridade do táxi, Fátima Índia, no ponte espera, torre 1-985, ajuste 0-8, na boa viagem. Fátima 1, Índia, ponte espera 1-895, uma boa tarde, 2009. Agora sim, completamente pronto, 6321, 06. Gente, coordenei com a equipe de solo, após o Bang da Gol passar a retaguarda, insiste a ficar. Ok. Bruno 966, boa tarde, acione identificação via chegada a Mari. Vê se mantém a nível de voo 050, altímetro no 098. 050, chegada a Mari, via 1098, voo no 966. Voo no 097 dessa via, para 2010, altímetro 1098. Está autorizado a final e aliás, aceito o sono 0, informe estabilizado. Só Salvador, voo 2009, direcionando indo para a próxima ponte, espera da 10 pronto. Lima, tem 10. Confirmando a Lima, tem? Agora a linha decola da 10, vento 130 graus com 99. A linha decola 90209. Xaner 9006, boa tarde, acione identificação dessa via, chegada a Bonfi, até o nível de voo 060, altímetro 1098. Azul 4462, acione identificação. Do 4462, contato radar a 8 milhas para Coral e afastado de Salvador, 68 milhas sudoeste, voe Mari, para interceptar a chegada a Mari, reposto no ideal de descida. Salvador, uma boa tarde, voo 2009. Voo 2009, boa tarde, contato radar, suba e mantenha nível de voo 240 via Dael. Sobe 240 via Dael, 2009. Voo 2009, poderíamos voar Coral? Voo 2009, inicialmente mantém a perfil da saída e aguarde. É, 2009. Xanemia 321 no táxi via Pati 1 no táxi Índia, até o ponto de espera pistão no 0, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste no 098, bom voo. E aí, Índia, ponto de espera 1895, o Xanemia 321. Bono 966, voo ITAP, após ITAP Tuna, em descida para 3 mil pés, ajuste permanece no 018, está livre da restrição de altitude em ITAP. ITAP Tuna 3 mil pés, com 1018, livre da restrição em ITAP, voo 966. Controle Salvador, 4462, de altitude. 4462, desça e mantenha nível de voo 050, altímetro 1098. 050, 1098. Senar 9006, reautorizado em nível de voo 050. Firmou 9006. Senar 9006, desça e mantenha nível de voo 050. 050-9006. Ô, Salvador, muito boa tarde, 6321. 2465 na ponte 3, pushback para mim. Que é imediato? 0-6-3-2-1. Tá, afirma, do 4-6-5. Tá autorizado, sempre tá. Primeiro posicionamento do 4-6-5. Cancela a solicitação do 4-6-5, que a gente chama de novo. Entendi. Do 4462, confirme sua velocidade indicada. No momento 250, alguma de preferência? Do 4462, reduz a velocidade para 2309. 2309. O 1097, estabilizado na 10 Salvador. O 1097, completo final do procedimento, ele é taxiway, chame torre 118, decimal 9. 1295, boa. Agora está pronta as 4065 na ponte 3. Gente, mantenha a posição por mais alguns minutos, que a aeronave da Gol que já vai iniciar o táxi. Para o táxi, eu vou 967, número 77 a bordo, 344, autonomia, saindo do Guarulhos. Autorizado, via parte 1 no Índio, no ponte espera, torre 1-1-8-9-5, ajuste no 08, uma boa viagem, o voo 1-9-7. 18, parte. Azul 4065, coordenando com a equipe de solo, após o bando da Gol passar a retaguarda, inicia no 3 e check-tack. Após o bando e a retaguarda, inicia o posicionamento do 4065. Boa tarde, Sané. 6321, decolou na pescoça. Sané 6321, no contato radar na decolagem, via sair da árvore, se botar no nível de voo 360. Para 360, perfil da arma, quanto possível a arma? Tem perfil da saída, né? 6321. Está comprando o perfil, 6321. Salvador, Sené 6314, somação e luz. Sené 6314, ação identificação, via chegada mar e desça para o nível de voo 060, o ajuste no 08. Via para o 060, 18. Estou procurando a proa de ITAP. Sené 6314, mantém o perfil da chegada, número 4 na aproximação. Ok, 6314. Voo 2009, chame o centro Recife na frequência 1251, no alterno no 3395. 25 no 3395, voo 2009. Solo Salvador. Voo 1884 na ponte 2 para o pushback em saneamento. 1884, aguarde. guarda. É o número 2 no setor. Já. Senair 9006, confirma sua velocidade indicada. 8.0. Senair 9006, desça para 4.000 pés, ajuste no 08. Azul 4662, reduz a velocidade para 2009. 2009, 4.62. Confirmando aqui, o azul que é para reduzir é o 4462. Estimativa, azul 4462, redução de velocidade para 2009. 2009, obrigado. Boa tarde, voo 967, ponto de espera da 10 para 1. Boa tarde, voo 967, ali mantém 10. Ali mantém 10, voo 967. 1097, solo 05, livre à direita, solo 121, decimal 9. 19, livre à direita, voo 097. Fala, voo 1884. Fala, Salvador, voo. Boa tarde, voo 1097, livrou. 1097, táxi Alfa, chamamento da Juliette. E Alfa, vai chamar antes de ali mesmo, 1097, voo. 884, prossiga. Tem mais ou menos o tempo, a gente vai ser atualizado. Assim que o azul iniciar o táxi, já, o senhor já vai ser o próximo ao pushback, em torno de mais 2 minutos. Ah, tá joia, muito obrigado. O 4462, retração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 020, seu limite é localizador. 020, estado localizador, 4462. Controle Salvador, gol 967, decolou na saída da EL. Gol 967, contato radar na decolagem, sua, suba via saída da EL para nível de voo 360. Via da EL para o 360, gol 1967. Direita via Índia, ponto de espera Chume Torre 2895, ajuste de altímetro 10118, azul 4065. Autorizado, parte da direita Índia, para ponto de espera da 10, anunciado 1895. Desmento ali a sexta vez, chame a torre na frequência 18.95. 118.95.966. Controle Salvador, muito boa tarde, seu voo no 620, 50 quilos. 620, aguarde. A Chanel 9006, desça para 2.000 pés, o ajuste 10118, autorizado ele a ser feita, pista 90, reposta estabilizada. 10.0, reportado 006. Voo no 620, ação de identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 070, o ajuste 1018. Ciência, identificou, descida para o 070, voo no 620. Azul 4462, desça para 3.000 pés, o ajuste 10118. 3.1018, 4462. A Brasil 4462, informo que irá ultrapassar o curso do localizador, seu novo limite magnético 1200. Gente, 1200. É 5 pontos espera da 10, pronto. O 4065, mantenha o ponto de espera. Mantenha o 4065. Registra. Gente, confirme a proa. Curva direita na proa 040, azul 4462. Direita 040, limitada a 120 de Simbra. Azul 4462, curve à direita na proa 070. Direita 070. Sinal 6314 vai atingir o 069. Sinal 6314 desce para 4.000 pés, ajuste 9.08. 4462 para interceptar o localizador, curva à direita na proa 120, desça para 2.000 pés, livre aliás, reposta avisada. Direita 120 vai ser interceptada, desça para 2.000 pés, 3.000 a do 4462. Estabilizado o Chanel 96906. Canal 9006, complete final do procedimento ELS X-Ray, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 1895, o Chanel 9006. Chanel 6321, chame o centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. Salvador, é o Chanel 9006. É 9006, reporte externo. Uma milha para o externo, o Chanel 9006. 966, táxi Alfa, chamei antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 966. 363, não pode. Gol 1620, disparo nível de voo 050. 050620. Recife, boa tarde, o Chanel 6321. Chanel 6321, Recife em... 1288, alterna 1260. Ok, 288260, bora. Ou no 966, ataque autorizado para Juliette, portão 08. Juliette 08966. Fala, Gol 1824, está apresentado o táxi com 2 horas 10 minutos de autonomia alterna, Salvador, Montpellier 76. Qual é o B? 66? 76, 76. 76, táxi para a direita via Índio, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste de altímetro 10, 18, Gol 1884. Autorizado, táxi via Índio, ponto de espera 1895, ajuste 10, 18, 1884. 4065, decolado aos 13, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Azul 4065, contato radar na decolagem, se devia sair da Dael para o nível de voo 340. Dael para 340, vamos direto para Dael. Azul 4065, mantém o perfil da saída. Obrigado. 4462, estabilizado. Azul 4462, complete final do procedimento LS X-Way, chame torre 118, decimal 95. 1895. Chanel 6314, desça para 2.000 pés. Autorizado LS X-Way da pista 110, reporte estabilizado. 6314 para 2.000, informaré estabilizado. Chanel 6314, inicie redução para 3. Reduzindo 63, vamos fazer. Salvador, azul 4462. Azul 4462, a parte externo. Qual será? Azul 4462, estabilizado. Azul 4462. 9006, solo AUS 14, livre à direita, solo 12, um decimal 9. 9006. Olha, Ocean Airman 006, boa tarde. Só 121 decimal 9. Olha, Ocean Airman 006, boa tarde. Ocean Airman 9006, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, Ocean Airman 006. Prossiga. Não tem ninguém para receber a gente no Finga 08. Pois só uma infraero, só um minuto. Obrigado. Livre pouso na 1-0, vento 1-3-0 graus com 9-9, altímetro no 0-8. Livre pouso 4-4-6-2. 1-8-8-4, decolada 1-6, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 2-0-8, 1-8-8-4. Chame a torre na frequência 1-8, decimal 9-5. 1-8-9-5. Salvador, Chame 6-3-1-4, na sua escuta, 3 milhas do estado. 8-8-4, decola, Puca. Estou no 8-8-4, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível de voo 230. Saída Puca para o 230, no 8-8-4. Voo no 620, desça para 2.000 pés, autorizado e LS X-Way da pista 1-0, reporte estabilizado. 2.000, vem reportar estabilizado, 620. Prossiga, Papa Romeu Bravo, Serra Serra. PPFCA Índia com Índia, com o destino em Salvador. 01 a bordo, acionado 0131. Papa Romeu Bravo, Serra Serra, confirme, mantendo 500 pés. Afirmativo, cara. Gente, Papa Romeu Bravo, Serra Serra, mantenha-se em condições visuais 500 pés. Ame a torre na frequência 118, decimal 95. 18 a 5, grato, Bravo, Serra Serra. Salvador, muito boa tarde, esse é o Papa Romeu Bravo, Serra Serra. Prossiga. Está decolado Serra Índia com Índia, com destino em Salvador. A instrução autorizada seria parte 3, apenas para embarque de passageiro, caso negativo, parte 4. Gente, prossegue para com destino a parte 3, é parte a 2 milhas do aeródromo. Vai reportar 2 milhas fora, o Bravo Serra Serra. 6314, livre pouso na 1-0, vento 1-2-0 graus, com 1-0-9, altímetro 1-0-8. 3-1-4, gente, livre pouso, pista 1-0. Azul 4065, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 13395. 351 e 3395, vai estar nessa. Gol 1620, completinado o procedimento LSX, chame a torre na frequência 118.95. 1895, boa. Torre Salvador, muito boa tarde, gol 1620, estabilizado LS. Boa tarde, gol 1620, reparte externo. Reporta no externo, gol 1620. Certo, temos mais um tráfego para 1-0, mantém o setor norte, aguarde a autorização para aproximar. O problema está certo? Mantenha o setor norte, temos mais um tráfego para 1-0. Está ciente do tráfego, vai manter o setor, o Bravo está certo. Chiné 6314, solo 2-0, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, 6314. Sim, pegou o número 0. Colo 620, livre pouso na 1-0, vento 1-5-0 graus com 9-9, altímetro 1-0 no 8. Livre pouso, colo 620. Quem está livre de ingresso na Juliette, portão 620. Prossiga gol no 884. Prefeito, só poder confirmar as frequências novamente, por favor? Frequência primária de Recife 12085, secundária 12545. 2685 e 545, graças. Serra, Serra, vento 140 graus com 8 lados, altímetro 1-0 no 8, reparte controlado no PAT 3. Vai reportar no solo controlado, PAT 3, o Bravo Serra, Serra. Solo 620, solo 123, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, 120. Salvador, muito boa tarde, 620, Leroy, você escuta. 620, Taxi Alfa Juliette, portão 10. Portão 10, Alfa Juliette. Quatro, frequência livre. Livre, pro Bravo CH, tá procurando o balizador aqui. Vamos informar, sete operações. Grato, na sua escuta, senhor. Salvador, boa tarde, outra 3192, transfere 160 para 150. 3192, boa tarde, a senhora identificação, voa Itábia, base TAP Duna, via chegada mar, descida até 4 mil pés, ajuste 108. TAP, TAP Duna, 4 mil, 108, outra 3192. Ok, então, proscópia. Prossiga. Autorizado, Iliel, vinda de voo 240, via Golf 677. Subida da El Transição Coral, primeira curva direita após a decolagem pista 10, código 5537, controle 1208. 240 para Iliel, da El Coral, depois Golf 677. Decolando a 10, primeira curva direita, 5537 e o controle 120.8. Correto, chama para posicionamento 6327. Chama ali. Obrigado. Então, 31192, desça para 2000 pés, autorizado final ILS, assim, da pista. Sim, André. 36, reportando estabilizado, 3192. Salvador, Oceania 63, inclusive para autorização Guarulhos 360. Um minuto, cópia Guarulhos. Salvador, Raposo, Control, Airport, Galo, One Alpha, Andrew, 7501, Zero, Bombonite. Raposo, Galo, Zero, One Alpha, good afternoon, clear the 74,000 feet. Altimetro 7, now 1018, clear the via, bom arrival. Okay, 4,000, clear the via, bom arrival, 1018, Alpha, from direct to Alagoinhas. Fly, clear the fly direct to Alagoinhas, radio beacon, Portugal 021 Alpha. Salvador, voo 1966, bom dia. Salvador, voo 1966. Ok. Pronto, 63. Autorizado Guarulhos 360, Vetor de Luna 0, Total Fainio, BAD e após o fato do plano de voo. Subdescerá da El, Leda, Motiva, primeira curva direita após a decolagem, pista 10. Código 5566 e o controle 1208. Autorizado Guarulhos 360, da El, Leda, Motiva, Vetor de Luna 0, após decolagem, curva à direita, decolando não, no 0, 5566, 1208. Acionamento 355, acionamento correto, vamos para a puxa de acionamento. Fala, acionamento 327, está na 02 Romeu, pronto para a puxa de acionamento. Autorizado, já para o Tiger. Seu ataque, acionamento 327. Salvador, gol 1966, Ciência de Lima. Pode um minuto, copia no 966. Pronto, copia. Um minuto. A saída prevista, por favor? É a Pucas de Par. Pucas de Par, obrigado.